Fecheiro 21, página 181. Amy Elliott Dunn, 28 de abril de 2011. Entrada de diário. Só temos de continuar a fazer o que fazemos. É o que diz a mãe Mo. E quando o diz, a sua certeza, sublinhando cada palavra como se fosse realmente uma estratégia de vida viável. O clichê deixa de ser um conjunto de palavras e transforma-se em algo real, valioso. Continuar a fazer o que fazemos. Exatamente. Penso. Adoro isso no Midwest. As pessoas não fazem estardalhaço sobre tudo, nem mesmo sobre a morte. A mãe Mo vai continuar simplesmente a fazer o que faz, até o cancro a fazer parar. E depois há de morrer. Por isso, continuo de cabeça baixa e a tirar o melhor partido possível de uma situação má. E estou a dizê-lo no sentido profundo e literal que a mãe Mo lhe atribui. Continuo de cabeça baixa e faço o meu trabalho. Levo Mo às consultas médicas e aos tratamentos de quimioterapia. Mudo a água insalubre da jarra de flores que está no quarto do pai de Nick. E levo bolachas às funcionárias para cuidarem bem dele. Estou a tirar o melhor partido possível de uma situação realmente má. E a situação é má, sobretudo porque o meu marido, que me trouxe para aqui, que me desenraizou para estar mais perto dos seus pais doentes, parece ter perdido todo o interesse em mim e nos referidos pais doentes. Nick obliterou completamente o pai. Nem sequer diz o nome do homem. Sempre que recebemos um telefonema de Comfort Hill, sei que Nick tem esperança que seja a comunicar a morte do pai. Quanto a Mo, Nick foi com a mãe a uma única sessão de quimioterapia e declarou-a insuportável. Disse que detestava hospitais, detestava pessoas doentes, detestava o tempo a passar lentamente. O saco de solução intravenosa a gotejar lentamente como melaço. Ele não era capaz de fazer aquilo. E quando tentei convencê-lo a voltar lá com ela, quando tentei incutir-lhe coragem com a conversa do tens de fazer o que é preciso, disse-me para ir eu. Por isso fui. Tenho ido. É claro que a mãe Mo assume as culpas dele. Um dia estávamos sentadas, em parte, a ver uma comédia romântica no meu computador, mas sobretudo a tagarelar, enquanto o saco da solução intravenosa gotejava tão, tão lentamente, e enquanto a heroína destemida tropeçava num sofá, Mo virou-se para mim e disse: Não sejas demasiado dura com o Nick, por causa dele não querer fazer este tipo de coisa. É que eu sempre tive um fraquinho por ele. Tratei-o como uma criança. Como é que eu havia de não o fazer com aquela cara? E é por isso que ele tem dificuldade em fazer coisas que lhe custem. Mas a sério que não me importo, Amy, a sério. Mas devia importar-se, repliquei. Nick não tem de provar o seu amor por mim, disse ela, dando-me palmadinhas na mão. Eu sei que ele me ama. Admiro o amor incondicional de Mo. Admiro mesmo. Por isso não lhe conto aquilo que descobri no computador de Nick. Uma proposta de livro, a biografia de um escritor de revistas em Manhattan, que regressa às suas raízes, no Missouri, para cuidar dos pais enfermos. Nick tem todo o tipo de coisas bizarras no computador e às vezes não resisto a besbilhotar um bocadinho. Dá-me uma pista sobre aquilo que o meu marido anda a pensar. O histórico de navegação deu uma última. Filmes negros. O sítio da sua antiga revista. E um estudo sobre o rio Mississippi, que analisa se é ou não possível flutuar livremente dali até ao Golfo. Eu sei o que ele tem em mente. Flutuar pelo Mississippi abaixo. Como o Huck Finn escrever um artigo sobre isso. Nick está sempre à procura de novas abordagens. Andava a meter o nariz nisso tudo quando descobri a proposta de livro. Vidas duplas, uma biografia de fins e princípios. Terei eco, sobretudo, junto dos homens da geração X, Os primeiros homens a agir como rapazinhos que estão a começar a sentir o stress e as pressões envolvidos em cuidar de pais idosos. Em vidas duplas abordarei dois pontos. O meu cada vez maior entendimento de um pai perturbado e outrora distante. A minha transformação dolorosa e forçada de jovem despreocupado em chefe de família, ao mesmo tempo que lido com a morte iminente de uma mãe muito amada. O ressentimento experienciado pela minha mulher, natural de Manhattan, com este desvio na sua vida de encantamento anterior. A minha mulher, e isto deve ser mencionado, é Amy Elliott Dunn, a inspiração da coleção best-seller intitulada Incrível Amy. A proposta nunca foi concluída. Presumo que tenha sido porque Nick percebeu que nunca iria compreender o seu pai, outrora distante, e porque Nick andava a esquivar-se a todos os seus deveres enquanto chefe de família, e porque eu não manifestava qualquer raiva em relação à minha nova vida. Um pouco de frustração, sim, mas não ira digna de um livro. Durante muitos anos, o meu marido tinha elogiado a solidez emocional dos naturais do Midwest, estoicos, humildes, sem afetação. Mas esse tipo de pessoas não constituía bom material para uma biografia. Imaginem os dizeres na sobrecapa. No geral, as pessoas comportavam-se bem e depois morriam. Mesmo assim, não deixa de magoar um bocadinho. O ressentimento experienciado pela minha mulher, natural de Manhattan. Talvez me sinta teimosa. Penso em como Maureen é permanentemente adorável. E fico com receio que eu e Nick não estivéssemos destinados a ficar juntos. Que ele fosse mais feliz com uma mulher que se entusiasmasse a cuidar do marido e a executar as tarefas caseiras. E não estou a denegrir essas aptidões, quem me dera tê-las. Quem me dera importar-me mais com o facto de Nick ter sempre a sua pasta de dentes preferida, de saber de cor o número do seu colarinho, de ser uma mulher incondicionalmente apaixonada, cuja maior felicidade é fazer o seu homem feliz. Fui assim durante uns tempos com Nick, mas era insustentável. Não sou suficientemente altruísta. Filha única, como Nick observa com regularidade. Mas tento. Irei continuar a fazer o que faço. E Nick anda pela cidade como se fosse novamente um miúdo. Está feliz por ter regressado ao seu lugar legítimo de rei do baile. Emagreceu cerca de 5 quilos. Tem um novo corte de cabelo. Comprou calças de ganga novas. Está com um aspecto ótimo. Mas eu só sei disso através dos vislumbres que tenho dele ao chegar a casa, ou quando volta a sair, sempre numa pressa fingida. Não ias gostar, é a resposta habitual, sempre que peço para ir com ele, onde quer que vá. Tal como abandonou os pais, quando já não tinham utilidade para ele, está a abandonar-me, porque não me enquadro na sua nova vida. Teria de se esforçar para me fazer sentir confortável naquele lugar. E ele não quer fazer isso. Quer divertir-se. Para com isso. Para com isso. Tenho de ver as coisas pelo lado positivo. Literalmente pelo lado mais luminoso. Tenho de tirar o meu marido dos meus pensamentos mais negros e sombrios e lançar alguma luz dourada e alegre sobre ele. Devo esforçar-me mais por adorá-lo, como costumava. Nick responde à adoração. Só gostava de sentir mais igualdade. O meu cérebro está tão ocupado com os pensamentos sobre Nick que há um fervilhar dentro da minha cabeça. Nick, Nick, Nick, Nick, Nick. E quando imagino a mente dele, ouço o meu nome como um som cristalino e tímido que ocorre uma vez por dia, talvez duas, e rapidamente se cala. Só queria que ele pensasse tanto em mim como eu penso nele. Estará errado? Já nem sequer sei. Nick Dunn, desaparecida há 4 dias. Ela estava ali, especada, sob a luz alaranjada da iluminação pública, com um vestido leve, sem mangas, e o cabelo ondulado pela umidade. Andy precipitou-se para dentro de casa com os braços estendidos para me abraçar, e eu sibilei: espera, espera! E fechei a porta antes dela se enrolar à minha volta. Encostou a face ao meu peito e eu poisei as mãos nas suas costas nuas e fechei os olhos. Senti um misto repugnante de alívio e horror, como quando conseguimos finalmente deixar de ter comichão e percebemos que é porque abrimos um buraco na pele. Tenho uma amante. Agora é aquela parte em que tenho de vos dizer que tenho uma amante. E vocês deixam de gostar de mim, se é que gostavam. Tenho uma amante bonita e jovem, muito jovem. E o seu nome é Andy. Eu sei, é mau. Querido, por que raio não me telefonaste? Perguntou ela com o rosto ainda encostado a mim. Eu sei, querida, eu sei. Nem podes imaginar. Tem sido um pesadelo. Como é que me encontraste? Ela continuou agarrada a mim. A tua casa estava às escuras, por isso decidi experimentar a de Go. Andy conhecia os meus hábitos, conhecia os meus habitats. Já estávamos juntos há algum tempo. Tenho uma amante bonita e muito jovem. E estamos juntos há algum tempo. Estava preocupada contigo, Nick, desesperada. Estava em casa da Maddie, que tinha a televisão ligada, e de repente olho para lá e vejo um tipo que pareces tu a falar sobre a mulher desaparecida. E depois percebo, és tu. Consegues imaginar como fiquei nervosa e nem sequer tentaste entrar em contacto comigo? Eu telefonei-te. Não digas nada, fica quieta. Não digas nada até conversarmos. Isso é uma ordem. Não és tu a tentar entrar em contacto comigo. Quase nunca tenho estado sozinho. Há sempre pessoas à minha volta. Os pais de Amy, Go, a polícia. Respirei para o seu cabelo. Amy desapareceu? Pura e simplesmente? Perguntou ela. Desapareceu, pura e simplesmente. Afastei-me dela e sentei-me no sofá. E ela sentou-se ao meu lado, com a perna encostada à minha, o braço a roçar o meu. Alguém a levou. Nick, tu estás bem? O seu cabelo cor de chocolate caía-lhe em ondas sobre o queixo, clavícula e seios. E eu vi uma única madeixa tremer com os sopros da sua respiração. Não, nem por isso. Fiz-lhe um sinal de xiu e apontei para o corredor. A minha irmã. Ficámos ali, sentados, lado a lado, em silêncio, com a televisão a transmitir o programa policial antigo e os homens de chapéu de feltro a fazerem uma detenção. Senti a mão dela a introduzir-se na minha. Encostou-se, como se nos estivéssemos a preparar para uma noite de cinema, qual casal indolente e despreocupado. E depois puxou-me o rosto para junto dela e beijou-me. Andy, não, sussurrei. Sim, preciso de ti. Voltou a beijar-me e subiu-me para o colo, onde se escarranchou, com o vestido de algodão a subir-lhe à volta dos joelhos e um dos chinelos a cair para o chão. Nick, tenho estado tão preocupada contigo. Preciso de sentir as tuas mãos em mim. É a única coisa em que tenho pensado. Estou assustada. Andy, era uma rapariga física. E esta afirmação não é código para isto só tem a ver com sexo. Era uma rapariga que gostava de abraçar, tocar, propensa a passarmos dedos pelo cabelo ou pelas costas abaixo, num arranhão amigável, e a buscar coragem e conforto ao ato de tocar. E, sim, está bem, também gostava de sexo. Com um movimento rápido, puxou para baixo a parte de cima do vestido e levou-me as mãos aos seios. O meu desejo fielmente canino veio à tona. Quero possuir-te. Estive quase a dizer em voz alta. Tu és caloroso, disse a minha mulher ao meu ouvido. Afastei-me de repente. Estava tão cansado que até via a sala andar à roda. Nick, disse ela com o lábio inferior umedecido com a minha saliva. O que é que foi? Não está tudo bem connosco? É por causa de Amy? Andy sempre dera a sensação de ser jovem. Tinha 23 anos. É claro que dava a sensação de ser jovem. Mas naquela altura percebi o quão grotescamente jovem ela era. O quão irresponsável e desastrosamente jovem ela era. Ruinosamente jovem. Ouvir o nome da minha mulher nos seus lábios sempre me arrepiara. E ela dizia-o muito. Gostava de falar sobre Amy, como se esta fosse a heroína de uma telenovela em horário nobre. Andy não via Amy como inimiga. Via-a como personagem. Estava sempre a fazer perguntas sobre a nossa vida conjunta, sobre Amy. O que é que vocês os dois faziam juntos em Nova York? Por exemplo, o que é que faziam ao fim de semana? Uma vez, a boca de Andy abriu-se de espanto quando lhe contei que íamos à ópera. Iam à ópera? O que é que ela usava? Vestido comprido? E punha um chale? Ou uma estola em pele? E como é que eram as joias? E o cabelo? E também, como é que eram as amigas de Amy? De que é que falávamos? Como é que era Amy na realidade? Era perfeita? Como a menina dos livros? Amy era a história de adormecer favorita de Andy. A minha irmã está aqui ao lado, querida. Nem sequer devias estar aqui. Meu Deus, eu quero que estejas, mas não devias ter vindo, querida, até sabermos com o que é que estamos a lidar. És brilhante, és espirituoso, és caloroso. Agora beija-me. Andy continuou em cima de mim com os mamilos duros por causa do ar-condicionado. Querido, aquilo com que estamos a lidar nesta altura é que tenho de garantir que está tudo bem entre nós. É a única coisa de que preciso. E encostou-se a mim, quente e sensual. É a única coisa de que preciso. Por favor, Nick, estou assustada. Eu conheço-te. Sei que não queres falar neste momento e não faz mal. Mas preciso que estejas comigo. Nessa altura apeteceu-me beijá-la, como da primeira vez, com os dentes a bater uns nos outros, o seu rosto inclinado para o meu e os cabelos a fazerem-me cócegas nos braços. Um beijo molhado, de língua, comigo a pensar apenas no beijo, pois seria perigoso pensar noutra coisa para além de como sabia bem. A única coisa que me impedia de arrastar para o quarto agora não era o facto de ser errado. Já tinha passado por muitos matizes de errado ao longo do tempo, mas sim de ser realmente perigoso. E porque havia Amy? Finalmente, havia Amy. Aquela voz que se instalara no meu ouvido durante meia década. A voz da minha mulher. Mas agora não estava a ralhar. Era novamente doce. Detestava que aquelas três breves notas da minha mulher me fizessem sentir assim, mole e sentimental. Não tinha de forma alguma o direito de ser sentimental. Andy estava a mexer em mim, enquanto eu me perguntava se a polícia teria a casa de Gou sob vigilância, se deveria estar à espera que me batessem à porta. Tenho uma amante muito jovem, muito bonita. A minha mãe sempre disse aos filhos: se estão a prestes a fazer alguma coisa e querem saber se é má ideia, imaginem vê-la impressa em papel para toda a gente ver. Nick Dunn, outrora escritor de revistas, ainda de orgulho ferido devido ao seu despedimento em 2010, concordou em dar aulas de jornalismo na Escola Superior de Educação de Cartago do Norte. Este homem mais velho, casado, não tardou a tirar partido da sua situação ao iniciar um caso tórrido com uma das suas jovens e impressionáveis alunas. Eu era a personificação do pior receio de qualquer escritor. Um clichê. Agora, deixem-me desfiar ainda mais clichês para a vossa diversão. Aconteceu gradualmente. Nunca quis magoar ninguém. Envolvi-me de forma mais profunda do que pensava. Mas era mais do que uma aventura, mais do que uma forma de alimentar o ego. Eu amo realmente Andy. sério.